Eu canto é para seguir, vou cantar porque nunca segui. O mestre bem dizia e eu nunca te ouvi. Eu canto é para seguir, vou cantar porque nunca segui. O mestre bem dizia e eu nunca te ouvi. Me regenera o meu Pai eterno com meu grande sofrimento, para eu seguir nesta linha e nunca ver. Me regenero ao meu Pai eterno com meu grande sofrimento, para eu seguir nesta linha e nunca desistir. Eu não fui porque errei, mas se Deus quiser eu vou. Peço a vós que me perdoe por vosso divino amor. Eu não fui porque errei, mas se Deus quiser eu vou. Peço a vós que me perdoe por vosso divino amor.